Caraguá, Salvador, uma... Bom dia, o voo na 7-5 da Hotel. Na 7-5, autorizado Brasília, 360, uniforme de 217. Fala da pista 10, saída agora, após a agora eleva. Controle 120.8, transponda 5560. Diego, 1804, vai passar 2000, da Eulê da Brite. 804, contato radar, subalto 360. 360, 804. Poderia confirmar? 1-7-5, transporte 5560, controle 120, decimal 80. 5560, transponder 120, 80, controle 1-7-5. Correto, 1-7-5, para reflexão. 8-0-8, decolado agora as 33, controle 1-2-0-8, bom voo. Controle 1-2-0-8, obrigado. Controle, bom dia, objeto 5-8-0-8, decolado, cruza 1700. 5-8-0-8, contato radar, subalto 3-0-0. Só de entender, o 360 está muito baixo sua frequência, objeto 5808. Contato radar, suba o 360, saída da EL. Saída da EL, sobe 360, objeto 5808. Corrija a saída Arbor. Afirmo, Arbor. São 3890, chame centro, Recife, 12545. 3890. Solo Gol 642, próximo para o Puxa, estacionamento. Táxi 642. Vou levar o táxi, 642. 804, chame centro Recife, 251. Não copiou as frequências, pode repetir? 1251. 251, bom dia. Gol Elefa, chama centro 1260, BS 5808. Para o táxi com 172 a bordo, autonomia de 3 horas e 12, alterna Natal. 642 no ponto de espera, chame 1895, registro 1015 agora, bom voo. Ponto de espera 1895, 1015, bom, 642. Bom dia, bom 642, 4010, pronto. No 642, autorizado alinhar e decolar da 10, 100 graus com 5. Autorizado alinhar e decolar da 10 para o 642. Autorizado com FIS 360, uniforme Zulu 16, cola pista 10, saída da EL, apoio da EL, EDA, após EDA Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5563. 242, decolar 242, controle 1208, bom voo. 208, meu nome é 42, obrigado. Três Salvador, bom dia, gol 1642. 642, bom dia, subo 390 Vila. 390, gol 1642. Controle de gol no 642, quando possível, voa Aracaju. Ligou no 642? Prossiga. Turismo para Aracaju, gol no 642. Confirme. Turismo para Aracaju, gol no 642. Autorizado. Obrigado, gol no 642. Para o taxista 3517, sobe 148, 355 até no Belândia. Inicialmente até através do portão 62 agora. Via Pátio até o portão, até através do portão 6, aguardando 3517. Sem meu alternado? Uberlândia. É Sierra Bravo uniforme Golf, é isso? Sierra Bravo e uniforme Lima. Ah, uniforme Lima, obrigado. Está livre até o ponto de espera viagem de quando lá 2895. Ajuste 1015, bom voo. Ah, então está livre até o ponto de espera via Índia. 1015 o ajuste. Obrigado, bom trabalho. Bom domingo. Passando o nível no 60, Gol, no 642. Marília no ponto de espera 1895, ajuste 1015. Informativo segue o TAN, ponto de espera 1895. Estão 3507, ponto de espera pronto. Bom dia, linha decola, vento 110.4, 3517. Linha decola da pista 10, 3517. No 7, decolada esse cu no controle 208, bom voo. 208, bom domingo. Controle, bom dia, tá? 3597, decolada esse cu. 3597, contato radar, suba o 380. Ao 380, tá? 3597. 371 Golf Alpha, chegada a man, dieta para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Questionamento na 612, eu vou no 75. Isso daqui, somente um tecno 75. 75. Lima 07, decolada 56, controle em 208, bom voo. 208, 607, decolado. Acione 5553. Acionado, voo no 607. No 7, chame centro, Recife, frequência 260. 260, boa. 189, rebordo, 350, cabeça. Gol, 1897, aguarde o companhia passar a retaguarda. Após, está autorizado o feedback também. 7-5000.1. Taxi via Índia no ponto de espera 1895, registro 1015, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1015. Obrigado, um bom domingo aí, bom trabalho. Paulo Salvador na escuta do Mike 3. Eu vou no 7-9-5, quanto espera a pista na zero? Ali decola o vento 110.4. Ali decola a pista de boa na 7-9-5. Um minuto para a direção do reboque. Sim, vamos aguardar. Bom dia, 131-153.